Batalha entre as casas, um reino a se formar. Davi disse levantar, sua força a brilhar. Saul em sua fraqueza, a casa se enfraquecer, mas o Senhor prometeu. E ninguém pode deter. Ó Rei de Israel, tu és nosso defensor. Em meio à guerra e dor, és nosso salvador. E quando a luta vem, seguiu em meio ao clamor, buscando aliança, um novo redentor. Davi ungido esperou em fervor a promessa do Senhor, trazendo paz e amor. O povo se